Nana Kelly Bulawa. Oh, Nicola oh, Bolingo, Matilda. Montema Manga, Moko Kita, oh, Manga oh, Bolingo, Kosaranga. Montema Motika, Lipolele, oh, Nicola Matilda, Montema. Naevinini, na Kosarate. Nakomi Mumu, na Parata. Nana Kelly Bulawa. Oh, Na fonte de que eu comi na planta na banca que põe a voz.